Aí se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz força, fica lá na roça, à beira de um riachão. À noite tem um violão, uma gozeira, cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um pomar que é pequenino, é uma beleza, é mesmo uma gracinha. Criação lá tem galinha, um coxinol que nos acorda ao amanhecer. Isso é verdade, pode crer. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Meu Deus do céu, que bom seria. Aí se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz poça, fica lá na roça, à beira de um riachão. À noite tem um violão, uma roseira, cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um cavalo que eu comprei a prestação, que não estranha a pista. Tem jornal, lá tem revista, uma Kodak para tirar nossa fotografia. Vai ter retratos todo dia. Um papagaio que eu mandei vir do Pará. É um aparelho de rádio batata e um violão que desacata. Está faltando uma mulata.